Volta autorizado direto destino, aguarde a sessão para o nível 085, Eco São Vindo. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, boa noite, essa identificação. Charlie Fox, Juliette, contato radar 57, milha sudoeste, Salvador, vou em direto Mari e reporte unidade de descida. Desça para 3.000 pés, Senegal no zero no meio. Police LSX-3, 362, running site. Town 362, complete final contact tower, woman is the small 95. You call tower 118, small 95, 362, good evening. Azul 4070, desce para 2000 pés, livre LS, porte estabilizado. Desce para 2000, livre LS, só reportar estabilizado, azul 4070. Europa 083, setback level 050, bom survival. Europa 050, bom survival, Europa 050. Eco Tango, Índio Novembro, se prepara nível de voo 085. Bossero 2733, desça para 2000 pés, QNH1 no 0 no meio. Para 2000. 0 no meio, 2733. Salvador, é o 3858. Tá 3858, ação de identificação, autorizado de chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060. Chegada a Mari, 060, Eco Tango Índio, então se mata para pouso. Sim. São 3858, redução para 2409, número 4 na aproximação. Reduzindo para 2409, 2 on the ground at 5-1, vacate the runway, call ground 129. 129, Hector 662, good night. Over the ground, good evening, Tantri 662. Tantri 662, out of the taxi, taxiway Alpha Juliet, gate 08. Alpha Juliet, gate 08, 662. Azul 4070, completa final, semi-torre, 1185. 1185, confirma? Afirmo, 1185. 1185, azul 4070. Oi, Salvador, boa noite, azul 4070, final, estabilizado, baixado, travado. ...4070, cheque trem livre pouso, 100 graus, 15 nós. Ciente livre pouso, tá com trem baixado, travado. Então 3858, desce para 4000 pés, QNH 10 no meio. Desce para 4000 com 10, 1 no meio no QNH. Lampa 083, 102,000 feet, QNH 1016, clear the left final report established. Oi, Salvador, confirma o vento pro 4070? Graus com 15 nós. Gente, obrigado. Torre Salvador, boa boa noite, Fuxera 2733, estabilizado, PLS. Fuxera 2733, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Pouso, pista 10, Fuxera 2733. Tan 3858, desce para 2000 pés, que nega a 096. Preparação para sequenciamento, mantém a presente proa, se limite ao custo do localizador. Ok, vai manter a presente proa, limitado pelo localizador e mantém esse nível, senhorita? Desça para 2000 pés, que nega a 096. 2000 com 096, obrigado. Boa noite, Trip 52, 1-8. Boa noite, Trip 52, 1-8, voo direto ITAP, desça para o nível de voo 050. Direto ITAP, descendo 050, sem contato com o centro de Recife, ok? Ok. Noite 800, a próxima táxi é de 187, Galeão, 4 horas e 1. 4 horas e 1, Galeão, confirme que é o quê? 1-8-7. O 1-8-5 autoriza a táxi até através da 05. Até através da 05. Tan 3858 para o curso do localizador, curva direita, proa 065, livre LS, passo estabilizado. Ok, 065 à direita, está autorizado o procedimento e vai chamar estabilizado, 3258. Através do 5, boa noite. Boa noite, do 5, autorizado até o ponto de espera. E a parte principal, entra no ponto de espera, chamar a torre na frequência 118 decimal 95. Quem negar, 1-0-1 no mesmo voo. Muito obrigado, via pátio principal, índia 1895. Obrigado, bom trabalho, 185. Sério 2733, solo aos 2300, libera a esquerda via hotel, táxi na minha escuta até o pátio militar e ao estacionar a frequência livre. Livre na nação, táxi na minha escuta, estacionar a frequência livre. Salvador Tower, boa noite, 0-5-0-8-3, estabelecendo a Island Runway 10. Eu Europa 083, continue approaching, wait for runway vacated. The wind is 100 degrees, 12 knots. Roger, continue approach, Europa 083. Muito boa noite, Gol 985, próximo ponto de espera da 10. 885, mantém o ponto de espera. Mantém. Europa 083, clear to land, runway 10, wind is 100 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Depois da Europa, se autorizar, que decola a Vivian. Confirme? Depois da Europa, se pousar, que decola a Vivian antes do outro lá atrás. Deixa eu se aproximar mais aí, que eu avalio a situação e ver se dá ou não. Beleza. Europa 083 on the ground at 04, vacate the runway, call ground 1209. And the runway down, contact 1209, 102, Europa 083. Europa 083, approve the taxi via taxiway Alpha Juliet, gate 11. Taxi by Alpha Juliet, gate 11, Europa 083. Web 5827, autorizado Galeão via Ampezulu 10 até Smart, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Euleda Trans Bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5107, frequência do controle 120 decimal 8. 30 Galeão 360, pesou 10 até Esmato, depois segue em rota, decola da 10 curva à direita, saída da EL, lida após direto bridge, transpone 5107, controle 1208, web 5027. 7587, por gentileza, repito, transponder copiado? 5107. Obrigado. Obrigado, cotejamento correto, reporte para o papo de funcionamento. 27. 95. Controle, boa noite, 85, muito bom dia, boa noite. Boa noite, boa noite, 85, contato radar, sobatório nível 360, voe Leda. 360, qual a pro? Voe direto Leda. Leda na pro, boa noite, 85. Tripe 5218, desça para 2000 pés, que é legal na 096, livre LS, aporte estabilizado. Ó, tripe 5218, descendo para 2000 pés, 1096, liberado LS, chamarei estabilizado, tripe 5216. É, desculpa, 5218. Charlie Fox Juliette, estabilizado. Charlie Fox Juliette, complexo final, chame torre 1185. Motor, 18895, bravo, boa, Charlie Fox 9. Boa. 182 a bordo, 3:50, 90 a Santa. Voo no meio da 3, 1818 a bordo, confirme. Então, é alternativa e autonomia? 182, 3:50, Campinas. Salvador, é o TAP 8852, liga a pista. Voo no meio no 3, alternativa? Campinas. Gente, autoriza o táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, ajuste 10016. 10016, ponto de espera, 18.95, voo no meio no 3. 1858, autoriza o táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa okay, Juliette pro 03, 3852. 3852. Torre Salvador, boa noite, boa no 63. Seu quarto na final, ponto de espera pra. Mantenha o ponto de espera, no 63. Boa noite, Luna 398, voe direto Duna, desça para 2000 pés, que é legal 10016. Ali mantém o número 3. Ali mantém o número 3. Charlie Fox Juliette no solo 11, qual é o estacionamento? Pátio 3. Ok, autorizado o táxi até o pátio 3, a minha escuta até o corte. Até o decolagem de uma centena com 12 nós. Livre decolagem, Golfo, menos 3. Europa 083, Salvador Ground. Ele é falando para Europa 083. 85. Estabilizado no ILS, o 35218. 35218, complexo final, semi-torre 11895. 11895, obrigado, tá já. Torre Salvador, boa noite, o trip 5218. 5218, check trem, livre pouso, uma centena com 11 nós. Livre pouso, uma centena com 11 nós, check trem. 10 nós, obrigado. Goromir 13, decolado aos 12, chame o controle 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle Gol 1613. Gol 1613, boa noite, contato radar, batalha nível 360, saída Arbor. 360 Arbor, Gol 1613. Externo baixado travado, TP 5218. Ok, gente.